minha rua era sua. Porque na minha casa não tem lua, não tem lua. Não vai se arrepender se encontrar estrela na rua. Não põe meu pé mais na sua rua. Vocês têm que entender. vermelhão e tá muito loucão. Esse é o planeta Rose. Vamos nessa lá, toda a minha experiência. Só se joga a mulher, elas usam o sapatão pra jogar bolão. Então joga bola, joga bola, joga bola, mulher. A mostra que vocês são mulher e dá olé e faz cor de mulher. Então joga bola, joga bola, joga bola, mulher. A mostra que vocês são mulher e dá olé e faz cor de mulher. Futebol de mulher, só se joga a mulher. Juiz tem que ser mulher, elas usam sapatão pra jogar bolão. Joga bola, joga bola, joga bola, mulher. Aí mostra que vocês são mulher e faz gol de mulher.